Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos que vamos com mais uma edição do nosso Café Brasil. Um tempinho para você refletir sobre umas coisinhas aí. O programa de hoje tratará da ignorância. Ignorância que por aqui anda brava. E começa com uma frase de Galileu Galilei. Nunca encontrei uma pessoa tão ignorante que não pudesse ter aprendido algo com a sua ignorância. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Bem, para abrir o programa de hoje eu fui buscar um texto de Jaime Pinsky. Jaime Pinsky é historiador, escritor e colaborador de vários jornais. Seu texto chama-se O Elogio da Ignorância. Ao fundo, você ouvirá com Wagner Tiso A Lenda do Caboclo, de Heitor Villa-Lobos. Basta observar o olhar perdido de adultos sem ter o que fazer durante horas, em voos internacionais. Ou pior ainda, vendo filminhos para adolescentes no vídeo do avião, para ter certeza de que ler um livro é a melhor escolha para esses momentos. O passageiro desocupado é um chato. Ri alto, chama a comissária de bordo a cada momento. Toma mais bebida do que seria desejável, ou ronca alto, enquanto o leitor de livros atravessa a desagradável viagem placidamente, correndo incólume o risco alheio, podendo imaginar, a partir do seu universo de referências, o gosto e o jeito de cada personagem, e não sendo obrigado a engolir os atores que o diretor do filme escolheu para representá-las. O chato, na verdade, é o sem livro. Mesmo assim, é frequente tratar leitores como pessoas sem graça. Uma amiga conta que durante sua adolescência adorava ir ao sítio de um tio no interior de São Paulo e ler, calmamente, seu livrinho, enquanto a brisa movia silenciosamente a rede em que se refestelava e os pássaros faziam um coral único. Seus familiares, contudo, não se conformavam com a chata, que preferia ler a jogar buraco, e diziam que ela não gostava mesmo de se divertir. Como se diversão fosse colocar o 10 perto do valete e sonhar para que uma dama aparecesse. E não a leitura do seu livro, que a transportava para mundos maravilhosos. Empolgou-se na lição, tropeçou, caiu ao chão, quase partiu o pescoço, como aquele sábio grego que de tanto olhar o céu caiu dentro de um poço. O professor de português falava da natação, dos poemas de Camões, e ouvi toda a epopeia. Senti o cheiro ao mostrengo, cheirava a sal e a trovões e a desgostos de sereia. Mas eu quero lhe dizer um segredo verdadeiro. Até o setor cair, os livros não tinha um cheiro. E eu que não tinha atenção, era uma nota sofrível. Senti vivo predicado dentro do meu coração. Eu saltei, subi de nível, fiz-me sujeito acordado no centro da oração. Oh meu caro professor, quero lhe agradecer o ter ganho meu nariz. Me levou a toda a parte, é uma força motriz. Vou a Roma e a Paris, vou à Lua e vou a Marte. Ora pois, que delícia! Para quem acha que música portuguesa é só fado, você está ouvindo O Cheiro dos Livros, interpretada pelo grupo Cabeças ao Ar. Música portuguesa como você nunca ouviu aqui no Café Brasil. E eu vou seguindo com o texto O Elogio da Ignorância, de Jaime Pinsky. Com a música é o mesmo. Há até propagandas de televisão e rádio que demonstram a supremacia de sons bregas sobre a música clássica. Incapazes de se sentar para ouvir uma sinfonia inteira, ou mesmo o primeiro movimento de uma sonata, os ignorantes transformam o vício em virtude e atribuem ao volume produzido por superwoofers a qualidade sonora que a melodia não tem. Sejamos claros. O aparelhamento de som é apenas um meio, a mídia, utilizada pela música para se manifestar. Imbecis sonorizados rodando com altos decibéis serão somente imbecis rodando com altos decibéis. Nunca gente com bom gosto musical. E antes que eu me esqueça, música se discute sim, pois gosto e ouvido podem ser educados. Quase sempre, pois sempre há uns casos perdidos. Por isso, o idiota que diz não gostar de música clássica, como um todo, sem nunca tê-la ouvido adequadamente, deve ser tratado como um idiota e não como uma pessoa que manifesta um gosto. Você está ouvindo o Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos, com o pianista Raul de Blasio. E eu vou retornando ao texto de Jaime Pinsky. No momento em que se luta para que diferentes parcelas da população tenham acesso à universidade, em que as pessoas estão empenhadas em fazer pós-graduação, mestrado, cursos livres de cultura geral, e que todos reivindicam o direito de conhecer parcelas importantes do patrimônio cultural da humanidade, fazer o elogio da ignorância é um contrassenso. Contrassenso, por sinal, que só pode partir de dois tipos de pessoas. Ou alguém da elite que, por medo de concorrência, não quer que o contingente de pessoas cultas no país aumente, ou alguém que teve a possibilidade de adquirir um bom cabedal de cultura, mas por preguiça ou desleixo não o fez. Nenhum deles é bom conselheiro. Não se pede para rato opinar sobre as qualidades da ratoeira. Café Brasil. Respeitar o saber do povo significa dar oportunidade para que ele tenha acesso ao patrimônio cultural já estabelecido. Respeitar o povo é permitir que ele conheça Machado de Assis e Joaquim Nabuco, Sérgio Buarque e Florestan Fernandes, Glauber Rocha e Nelson Rodrigues. Entender o mundo, ao contrário do que muitos pensam, não se resume a assistir folhetins óbvios repetidos há décadas, ou programas apresentando supostas situações reais, com personagens supostamente interessantes, merecidamente enjauladas. Tudo entremeado com mensagens comerciais. Eu falo, evidentemente, de novelas e reality shows apresentados pelas emissoras de TV e assistidos bovinamente por telespectadores acríticos. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, se ir até o final, se quiser vencer. E aí, hein? Paulo Ricardo com Vida Real, a música tema do Big Brother Brasil. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser e não ser, querer e poder, eu desligaria a televisão e ia ler um livro. Se pudesse, eu te levaria até onde você quer chegar. Brilho das estrelas no primeiro lugar. E continuando com Jaime Pinsky. De resto, tem uma profunda desconfiança. Não do saber autêntico, desenvolvido através dos séculos por brasileiros do norte ao sul, mas de certa cultura, orquestrada por programadores musicais, cevados por jabaculês fornecidos pelas grandes gravadoras. Por sinal, multinacionais. E confundir a cultura do jabaculê com cultura popular ou é burrice incurável ou uma fé evidente. Colocar a cultura, chamemos assim, erudita, à disposição do povo, não quer dizer impô-la, evidentemente, mas permitir o contato entre eles. Livre escolha. Elitista mesmo é não permitir esse acesso e, em nome de um populismo pseudo-respeitoso, abandonar a população à breguice rançosa que graça nos meios de comunicação de massa. O elogio da ignorância que desqualifica a leitura, a música de qualidade, a cultura artística e humanista tenta se apresentar como atitude democrática, mas não o é. Trata-se de uma face disfarçada do preconceito e da discriminação. Não há por que engolir isso, venha de quem vier. Besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, não viver nesse mundo. Besta tu, besta tu, besta tu, se não há outro mundo, que não viver. Novos baianos com Besta é Tu, é Prissi Necessário. O brinquedo menino, a morena do rio, pela morena eu passo o ano olhando o rio. Eu não posso com um simples requebro, eu me passo, me quebro, entrego o ouro. Mas isso é só porque ela se derrete toda, só porque eu sou baiano. E aí, tá gostando do Café Brasil, hein? Quer copiar o programa, quer? Acesse www.lucianopires.com.br. Você vai encontrar o programa em podcast para baixar para o seu computador ou seu tocador de MP3. E se quiser, acesse o blog Café Brasil. Todos os textos que você ouve aqui estão escritos e reproduzidos no blog Café Brasil. E a professora Ana Maria pediu aos alunos que fizessem uma redação, e nessa redação, o que eles gostariam que Deus fizesse por eles. À noite, corrigindo as redações, ela se depara com uma que a deixa muito emocionada. O marido, nesse momento, acaba de entrar, a vê chorando e diz: "O que aconteceu?" E ela responde: "Leia, era a redação de um menino. Senhor, esta noite te peço algo especial, me transforme em um televisor. Quero ocupar o seu lugar, viver como vive a TV de minha casa, ter um lugar especial para mim e reunir a minha família ao redor, ser levado a sério quando falo. Quero ser o centro das atenções e ser escutado sem interrupções nem questionamentos. Quero receber o mesmo cuidado especial que a TV recebe quando não funciona. E ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, mesmo que esteja cansado. E que minha mãe me procure quando estiver sozinha e aborrecida, em vez de ignorar-me. E ainda que meus irmãos briguem para estar comigo. Quero sentir que a minha família deixa tudo de lado, de vez em quando, para passar alguns momentos comigo. E por fim, que eu possa divertir a todos. Senhor, eu não te peço muito. Só quero viver o que vive qualquer televisor. Naquele momento, o marido de Ana Maria disse: Meu Deus, coitado desse menino. Nossa, que coisa esses pais. E ela olha e diz: Essa redação é do nosso filho. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço. Elis Regina, você sabe o que acontece quando ela canta nesse programa aqui, né? Eu fico de joelhos. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão. Fui ligar a televisão na hora do jantar e meus filhos protestaram. Pai, chega, não aguentamos mais ouvir tanta porcaria. Tanta porcaria. É só abrir o jornal ou a revista, ligar o rádio ou a televisão, navegar pela internet, telefonar pro amigo, bater um papo no bar da esquina, conversar com um amigo. Tanta porcaria. A isso foi reduzido o meu país. Tanta porcaria. Pois refleti sobre o que eu ouvi de meus filhos, sobre a cabeça de uma juventude que está mergulhada completamente em tanta porcaria. E comecei a entender o espaço ocupado pelas baixarias na televisão, pelos videogames, pelas baladas sem fim, pela aparente desconexão dos jovens com a realidade social do país. Afinal de contas, a opção é tanta porcaria. Meu avô dizia que meu pai ouvia porcaria. Meu pai dizia que eu ouvia porcaria. Eu digo que meu filho ouve porcaria. E o meu filho vai dizer que meu neto ouve porcaria. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. E o que é que um clima constante de tanta porcaria é capaz de criar, hein? Uma população de gente cansada, inerte, decepcionada, desligada, despreocupada, descomprometida. Pare um pouco e pense. Você acordou de manhã cheio de energia para ir trabalhar, estudar, cuidar da sua vida. Abre os olhos para o mundo e o que vê é tanta porcaria. Abre os ouvidos para o mundo e o que ouve é tanta porcaria. E o que acontece com a sua energia, hein? Com a sua motivação, com o seu tesão? Estamos vivendo nesse Brasil de começo de milênio um processo poderoso de desmotivação, de humilhação, de desilusão, causado pela exposição sistemática, diária e constante a tanta porcaria. No entanto, conheço outro Brasil. Nele vivo eu, você, nossos amigos e parentes, uma porção de brasileiros honestos e trabalhadores. Esse outro Brasil é gigantesco, cheio de coisas positivas, com milhões de pessoas fazendo acontecer, com gente honesta e empresas de primeiro mundo, com arte, cultura e um futuro promissor. Nesse Brasil existe dignidade, amor, virtudes, moral. Mas ele só aparece na televisão e em novelas, como se fosse ficção. Não existe espaço para esse outro Brasil que eu conheço em meio a tanta porcaria. O quê? Você também acha? Então me diga, o que você vai fazer a respeito, hein? Ei, tá pensando o quê, hein? Aqui é o Café Brasil. Cabe de tudo quando eu tô atacado, sabia? Eu juro que eu tentei botar um funk, mas ainda não deu. Então eu fui com a banda gaúcha De Fala, com a Melô da Popozuda. Aqui eles detonam o rock punk heavy. Vai, Popozuda! E é assim, ao som da Melô da Popozuda, que o Café Brasil, que tratou do elogio à ignorância, se prepara pra ir embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje estiveram conosco, vejam só, Cabeças no Ar, Heitor Villa-Lobos na interpretação de Raul de Blasio, Paulo Ricardo com RPM, Novos Baianos, a banda De Fala, Wagner Tiso, Jaime Pinsky, Elis Regina. E pra terminar, hoje vai ser diferente. Eu vou de Julinho Marassi e Gutenberg. Você já ouviu falar nesses dois, hein? Faz muito tempo que eu não escrevo nada. Acho que foi porque a TV ficou ligada. Me esqueci que devo achar uma saída e usar palavras pra mudar a sua vida. Quero fazer uma canção mais delicada, sem criticar, sem agredir, sem dar pancada. Mas não consigo concordar com esse sistema e quero abrir sua cabeça pro meu tema. Que fique claro, a juventude não tem culpa, é o eletrônico fundindo a sua cuca. Eu também gosto de dançar o pancadão, mas é saudável te dar outra opção. Os meus heróis estão calados nessa hora, pois já fizeram e escreveram a sua história. Devagarinho eu vou achando meu espaço, mas não me esqueço das riquezas do passado. Eu quero a bênção de Vinícius de Moraes, o Belchior cantando como nossos pais. E se eu quiser falar com Gil sobre o Flamengo, o que será que nosso Chico tá escrevendo? Aquelas rosas já não falam de cartola, e do Cazuza te pegando na escola. Tô com saudades de Jobim com seu piano, e Fábio Júnior com seus 20 e poucos anos. Se o Renato teve seu tempo perdido, o Rei Roberto outra vez o mais querido. A agonia do Oswaldo Montenegro, ao ver que a porta já não tem mais nem segredos. Ter tido a sorte de escutar o Taiguara e Madalena de Valins, beleza rara. Ver a morena tropicana do Alceu, Marisa Monte me dizendo beija eu. Beija eu, beija eu, deixa que eu seja eu. Beija eu, beija eu, deixa que eu seja eu. O Zé Rodrigues em sua casa no campo levou Geraldo pra cantar um dia branco. No chão de giz do Zé Ramalho eu escrevi, eu vi Lulu, Ben Jorge, Mai e Rita Lee. Pedir ao Beto um novo sol de primavera, ver o Toquinho retocando a aquarela. Ouvi o Milton lá no clube da esquina cantando ao lado da rainha Elis Regina. Quero sem lenço e documento Caetano, o Djavan mostrando a cor do oceano. Vou caminhando e cantando com Vandré e a outra vida Gonzaguinha, o que é? Atenção DJ, faça sua parte, não copie os outros, seja mais smart. Na rádio, na pista, mude a sequência, mexa com as pessoas e com a consciência. Se você não toca letra inteligente, fica dominada limitadamente. Faça refletir, DJ, não se esqueça, mexa o popozão, mas também a cabeça. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.